Cheiro 51, página 459, capítulo 33, Duvidada. Mais um chape. O peso de Kyle massacrava-me os braços. Noah? Noah! Socorro! É o Kyle! O chão! Ajuda-me! Tinha o rosto comprimido contra a rocha e os olhos virados para a gruta de entrada. A luz brilhava lá no alto à medida que o dia clareava. Sustive a respiração. Os meus braços gritavam de dor. Noah, onde estás? Ian arremeteu pela porta com a carabina nas mãos, numa posição baixa e pronta a disparar. No rosto dele havia a mesma máscara de raiva que o irmão exibira. Tem cuidado, gritei. O chão está a ruir. Não consigo segurá-lo por mais tempo. Bastaram 2 segundos para ele intuir a cena, muito diferente da que teria esperado. A de Kyle a tentar matar-me. A cena que ocorrera apenas há segundos. Logo a seguir, Ian deixou cair a arma e dirigiu-se para mim em passadas rápidas. Baixa-te, distribui o teu peso. Pus-te de gatas e veio rapidamente ao meu encontro, com os olhos a chispar à luz da alvorada. Não largues, avisou-me. Soltei um gemido de dor. Ian demorou outro segundo a avaliar a situação, e depois deslizou para o meu lado, puxando-me mais para junto da rocha. Os braços dele eram mais compridos que os meus. Conseguiu chegar com as mãos ao irmão, mesmo com o meu corpo a meio do caminho. 1, 2, 3, contou com um grunhido. Puxou Kyle para cima e encostou-o à rocha, com muito mais segurança do que eu. O movimento fez-me bater com a cara no pilar. Mas era a face já ferida, da forma que estava, já não podia ficar pior. Vou içá-lo para este lado. Consegues encolher-te? Vou tentar. Afrouxei o abraço de Kyle, com os ombros a gemer de alívio, certificando-me de que o irmão o tinha bem seguro. A seguir, contorci-me entre Ian e a rocha, tendo cuidado de não pisar uma área perigosa. Recuei de gatas em direção à porta, preparada para tentar agarrar Ian se ele começasse a escorregar. Ian puxou o irmão desmaiado para o outro lado do pilar, em sacões sucessivos, e avançando escassos centímetros de cada vez. O chão ruiu novamente, mas a base do pilar permaneceu intacta. À sua frente, a mais de meio metro, formava-se um novo socalco. Ian rastejou para trás, tal como eu, arrastando o irmão com recurso a golpes de músculos e força de vontade. 1 minuto depois, Kyle já se encontrava na boca do corredor, com Ian e eu ao seu lado, a respirar ofegantes. O que diabo aconteceu? O peso dos dois era demasiado. O chão cedeu. O que estavas a fazer ali, mesmo à berma, com o Kyle? Baixei a cabeça e concentrei-me em normalizar a respiração. Então, conta-lhe. E depois, o que vai acontecer? Tu sabes o que vai acontecer. O Kyle infringiu as regras. O Jeb vai dar-lhe um tiro. Ou expulsam-no daqui. Talvez o Ian lhe dê cabo do canastro antes disso. Deve ser giro de assistir. Melanie não falava a sério. Pelo menos não acreditava que o fizesse. Estava apenas fula comigo por ter arriscado a vida das duas a salvar o nosso potencial assassino. Exatamente, disse-lhe. E se eles o puserem na rua por minha causa ou o matarem? Estremeci. Não vês a insensatez de tudo isto? Ele é um dos vossos. Temos uma vida aqui, Noah, e tu estás a comprometer isso. Também é a minha vida. E eu, bom, eu sou assim. Melanie resmungou, descontente. Noah? Insistiu Ian. Nada, murmurei por entre dentes. Sabes que não consegues mentir. Sabes isso, não é? Mantive a cabeça curvada e inspirei. O que é que ele fez? Nada, menti deficientemente. Ian passou-me a mão debaixo do queixo e ergueu o meu rosto. O teu nariz está a sangrar. Virou-me a cabeça de lado. E também tens sangue no cabelo. Eu bati com a cabeça quando o chão ruiu. Dos dois lados? encolhi os ombros. Ian olhou-me fixamente durante um longo momento. A escuridão do túnel abafava o brilho dos seus olhos. Devíamos levar o Kyle ao dock. Ele bateu mesmo com a cabeça quando caiu. Estás a protegê-lo? Ele tentou matar-te. Tratava-se de uma constatação e não de uma pergunta. A expressão enraivecida de Ian desfez-se lentamente, dando lugar ao horror. Ele imaginava o que fazíamos nós naquela plataforma instável. Vi-o no seu olhar. Quando não lhe respondi, voltou a falar em voz baixa. Ele ia-te atirar ao rio. O seu corpo foi percorrido por um calafrio estranho. Ian tinha o braço à volta de Kyle. Deixara-se cair no chão, parecendo demasiado exausto para se mover. Mas agora empurrava o irmão inconsciente com rudeza, afastando-se dele com uma expressão de repulsa. Deslizou para junto de mim e passou-me os braços à volta dos ombros, apertando-me contra o peito. Senti a respiração dele mais alterada que o normal. Aquilo pareceu-me muito estranho. Eu devia empurrá-lo outra vez para ali e lançá-lo pela borda, com um pontapé. Abanei a cabeça freneticamente e ela latejou de dor. Não. Poupava-se tempo. O Jeb foi muito claro nessa regra. Quem tentar ferir alguém aqui dentro incorre numa pena. Haverá um julgamento. Tentei afastar-me dele, mas Ian apertou mais o abraço. Não me sentia assustada e era muito diferente da forma como Kyle me tinha agarrado, mas aquilo desconcertou-me, deixando-me perturbada. Não, não podes fazer isso, porque ninguém violou as regras. O chão ruiu. Foi apenas isso. Noah, ele é teu irmão. O Kyle sabia o que estava a fazer. Sim, é meu irmão, mas fez o que fez e tu és minha amiga. Ele não fez nada. Kyle é um humano, sussurrei. Este é o lugar dele e não o meu. Não vamos discutir isso de novo. A tua definição de humano não é igual à minha. Para ti, ela tem um significado negativo. Para mim é um elogio. E pela minha definição, tu és humana e ele não. Depois disto, não é. Ser humano não é negativo para mim. Agora já te conheço. Mas Ian, ele é teu irmão. Algo que me envergonha. Voltei a tentar libertar-me dele. E desta vez, Ian deixou. Talvez, em parte, devido ao gemido de dor que escapou dos meus lábios ao mover a perna. Estás bem? Acho que sim. Precisamos de encontrar o Doc, mas não sei se consigo andar. Eu bati com a perna quando caí. Ele abafou um resmungo. Qual foi? Deixa-me ver. Tentei esticar a perna ferida. Era à direita. E voltei a gemer. As mãos dele começaram pelo meu tornozelo a verificar os ossos e as articulações. Depois rodou-o com cuidado. Mais acima, aqui. E puxei-lhe a mão para a parte traseira da coxa, mesmo acima do joelho. Soltei outro gemido quando ele pressionou o local magoado. Não parece que esteja partida ou outra coisa qualquer, só a sinto a doer. É uma lesão muscular profunda, pelo menos, resmungou ele por entre dentes. E como é que isto aconteceu? Devo ter batido numa rocha quando caí. Ele suspirou. Está bem, vou levar-te ao Doc. O Kyle precisa mais dele do que eu. De qualquer maneira, tenho de encontrar o Doc ou outra ajuda qualquer. Não consigo transportar o Kyle até tão longe, mas a ti, claro que consigo. Ups, espera aí. Virou-se bruscamente e escapuliu-se em direção à área do rio. Entretanto, eu já tinha decidido que não iria discutir com ele. Queria ver o Walter antes de Doc prometer a esperar por mim. O efeito daquela primeira dose de analgésico iria passar em breve? Sentia a cabeça vazia. Havia tanta coisa a preocupar-me e sentia-me tão cansada. A adrenalina tinha-se esgotado, deixando-me vazia. Ian regressou com a arma. Franzi o sobrolho porque me recordou que antes a desejara ter ali. Não gostei disso. Vamos. Ian passou-me a carabina sem parar para pensar. Deixei que ele a pousasse nas palmas das mãos, mas não consegui dobrá-las em volta. Concluí que carregar com aquilo era uma punição adequada. Ian soltou um riso abafado. Como é que alguém pôde pensar que tu... E resmungou algo por entre dentes. Pôs-me ao colo, com toda a facilidade, e começou a andar, mesmo sem eu estar instalada. Tentei evitar que as zonas mais sensíveis, a parte de trás da cabeça e a barriga da perna, se encostassem muito a ele. Como é que molhaste a roupa? Perguntou. Na altura, passávamos junto de uma das claraboias, do tamanho de um punho, e vi-lhe a sombra de um sorriso nos lábios pálidos. Não sei, murmurei. Teria sido vapor? Voltámos a entrar na escuridão. Perdeste um sapato. Ah! Passámos por outro feixe de luz e os olhos dele tinham o brilho das safiras. Agora estavam sérios e pousados sobre o meu rosto. Estou muito feliz por não teres ficado ferida, Noah. Quer dizer, ferida com gravidade. Não lhe respondi. Receava fornecer-lhe algum elemento que ele usasse contra Kyle. Encontramos Jeb no momento em que estávamos quase na grande gruta. A claridade era suficiente para ver um brilho intenso de curiosidade nos seus olhos, quando deu comigo nos braços de Ian, de rosto ferido, e a arma pousada delicadamente nas minhas mãos abertas. Então, tu tinhas razão. Alvitrou ele. A curiosidade de Jeb parecia enorme, mas mais ainda o era o tom duro da sua voz. O queixo estava hirto, debaixo da barba esparsa. Não ouvi qualquer tiro. O Kyle? Desmaiou, disse eu lentamente. Jeb, tens de avisar toda a gente. Parte do piso cedeu na sala do rio. Não sei que estabilidade poderá ter agora. O Kyle bateu com força a cabeça ao tentar fugir. Precisa do Doc. Jeb ergueu tanto uma das sobrancelhas que quase lhe tocava no lenço desmaiado que atava no cimo da cabeça. A história é esta, comentou Ian, sem fazer qualquer esforço para disfarçar as suas dúvidas. E parece que a Noah se agarra a ela com unhas e dentes. Jeb soltou uma gargalhada. Deixa-me tirar-te disso das mãos, disse-me. Estendi-lhe a arma com a maior das boas vontades. Ele riu-se outra vez, ao ver a minha expressão. Vou chamar o Andy e o Brant para me ajudarem a trazer o Kyle. Já vamos ter convosco. Mantenho-me sob vigia quando ele acordar, pediu Ian, com a voz áspera. Está descansado. Jeb afastou-se, com o seu andar desengonçado, à procura de mais mãos, e Ian apressou-se a seguir comigo para a gruta do hospital. O Kyle pode estar ferido com gravidade. O Jeb devia despachar-se. A cabeça do Kyle é mais dura que qualquer rocha que exista por aqui. O túnel, extenso, pareceu mais longo que o habitual. Estaria Kyle a morrer, apesar dos meus esforços? Ou teria recuperado os sentidos e andava à minha procura? E o Walter? Estaria a dormir ou já teria partido? A batedora tinha desistido da sua busca, ou iria regressar agora que era de dia. O Jared ainda estará com o Doc? Juntava Mel às minhas perguntas. Ele vai ficar furioso quando te vir. Irá reconhecer-me? Ao chegarmos à gruta a sul, cheia de sol, Jared e Doc não pareciam ter-se mexido muito. Demos com eles, recostados, ao lado um do outro, de costas viradas para a secretária artesanal. Quando nos aproximamos, estava tudo em silêncio. Os dois permaneciam calados, limitando-se a observar o Walter a dormir. Ambos se ergueram de olhos arregalados quando Ian me transportou para a luz e me depositou na cama ao lado da do Walter, estendendo-me a perna direita, cuidadosamente. O Walter ressonava. O som aliviou parte da tensão. O que aconteceu desta vez? Inquiriu Doc, furioso. Mal acabara de falar, já se tinha curvado sobre mim a limpar-me o sangue da face. O rosto de Jared estava petrificado de espanto. Ele tomava todas as precauções para não manifestar qualquer outra reação. O Kyle, respondeu Ian, enquanto eu dizia o chão. O olhar baralhado de Doc saltava de um para o outro. Ian suspirou e revirou os olhos. Depois, com um ar absorto, pousou levemente a mão na minha testa. Houve um aluimento junto ao primeiro poço natural do rio. O Kyle caiu de costas, bateu com a cabeça numa rocha e a Noah salvou aquela vida sem valor. Ela contou que também caiu quando o terreno cedeu. Ian dirigiu a Doc um olhar expressivo. Uma coisa qualquer, pronunciou a expressão num tom sarcástico, amassou-lhe bastante a cabeça atrás e começou a enumerar. Tenho o nariz a sangrar, mas não me parece que esteja partido. Tenho uma lesão muscular aqui, tocou-me na coxa magoada. Os joelhos estão bastante esfolados e voltou a arranhar a cara. Mas talvez tenha sido eu quem lhe provocou isso, ao tentar puxar o Kyle para fora do buraco. Não me devia ter dado esse trabalho. Ian resmoniou as últimas palavras por entre dentes. Mais alguma coisa? Perguntou o Doc. Nesse momento, os dedos dele, a palpar-me a ilharga, atingiram o ponto onde Kyle me tinha esmurrado. Soltei uma exclamação de dor. Ele enrolou-me, t-shirt para cima, e ouvi o assobio de Ian e de Jared ao verem aquilo. Deixa-me adivinhar, propôs Ian com a voz gélida. Caíste em cima de uma rocha. Acertaste. Concordei sem respirar. Doc continuava a examinar-me a ilharga e eu fazia um esforço para não voltar a gemer. Talvez tenha uma costela partida, mas não tenho a certeza, murmurou Doc. Quem me dera dar-te alguma coisa para as dores. Não te preocupes com isso, Doc, disse-lhe a custo. Eu estou bem. Como está o Walter? Acordou alguma vez? Não, ele dormirá algum tempo até o efeito passar, respondeu-me. Pegou-me na mão e começou a ligar-me o pulso, o cotovelo. Eu estou bem. Os seus olhos, amáveis, mostravam-se compassivos ao pousarem em mim. Vais ficar bem. Só tens de descansar um bocado. Eu vou tomar conta de ti. Vá, vira a cabeça. Fiz o que ele pedia e depois pestanejei quando ele me examinou o ferimento. Aqui não, resmungou Ian em voz baixa. Não vi a cara de Doc, mas Jared lançou a Ian um olhar penetrante. Eles estão a chegar com o Kyle. Não quero os dois na mesma sala. Doc assentiu com a cabeça. Parece-me sensato. Vou arranjar um lugar para ela. Precisava que o Kyle ficasse aqui até se decidir o que vamos fazer com ele. Eu ia começar a falar, mas Ian colocou-me os dedos nos lábios. Está bem, concordou Doc. Eu amarro, se quiseres. Se for preciso, não faz mal levá-la daqui? Ian olhou de relance para o túnel com uma expressão ansiosa. Doc hesitou. Não, sussurrei, com os dedos de Ian ainda sobre os meus lábios. O Walter. Quero ficar aqui por causa do Walter. Noah, hoje já salvaste todas as vidas que podias salvar, afirmou Ian com uma voz triste e gentil. Eu quero dizer-lhe adeus. Ian acenou-me com a cabeça, concordando. A seguir olhou para Jared. Posso confiar em ti? Jared ficou vermelho de raiva e Ian levantou a mão. Não quero deixá-la desprotegida enquanto lhe arranjo um lugar seguro, declarou. Não faço ideia se o Kyle vai estar consciente quando chegar. Se o Jeb o matar, isso irá perturbá-la. Mas tu e o Doc são capazes de controlar a situação. Não quero que o Doc fique sozinho e que isso leve o Jeb a reagir. Jared retorquiu-lhe por entre os dentes cerrados. O Doc não vai ficar sozinho. Ian hesitou. Ela passou os últimos 2 dias num verdadeiro inferno. Não te esqueças disso. Jared assentiu uma vez com a cabeça, ainda de dentes cerrados. Eu vou ficar aqui, recordou Doc a Ian. Ian encarou o olhar fixo do médico. Está bem. Inclinou-se sobre mim e os seus olhos luminosos fitaram os meus. Eu volto depressa, não tenhas medo. Não tenho. Ele curvou-se ainda mais e tocou-me com os lábios na testa. Ninguém ficou mais surpreendido que eu, embora ouvisse Jared a soltar uma leve exclamação de espanto. Fiquei de boca aberta, enquanto Ian dava meia volta e abandonava a sala quase a correr. Ouvi Doc aspirar por entre dentes, como se assobiasse para dentro. Bom, comentou ele. Durante um longo momento, ambos me observaram fixamente. Eu sentia-me tão cansada e dorida que mal me importava com o que pudessem estar a pensar. Doc, Jared ia dizer qualquer coisa num tom apressado, mas foi interrompido por um barulho vindo do túnel. 5 homens debatiam-se para passar na entrada. Jeb, à frente, segurava na perna esquerda de Kyle. Wes pecava na da direita. E atrás dos dois, Andy e Aaron suportavam o tronco. A cabeça de Kyle pendia para trás, sobre o ombro de Andy. Céus, como ele pesa! Resmungava Jeb. Jared e Doc correram a ajudá-los. Depois de alguns minutos de resmungos e imprecações, Kyle ficou deitado numa cama, não muito afastada da minha. Noah, há quanto tempo é que ele desmaiou? Perguntou-me o Doc. Levantou as pálpebras de Kyle, deixando a luz do sol iluminar-lhe as pupilas. Raciocinei muito depressa. O tempo em que estive aqui? Os cerca de 10 minutos que Ian levou a trazer-me? E talvez mais 5 minutos. Achas que teriam sido pelo menos 20 minutos? Sim, mais ou menos. Enquanto conferenciávamos, Jeb já tinha feito o seu diagnóstico. Ninguém lhe prestou atenção quando ele se aproximou da cabeceira da cama do homem inconsciente. Ninguém lhe prestou atenção, até ele virar uma garrafa de água sobre a cara de Kyle. Jeb, admoestou o Doc, dando-lhe uma palmada na mão para afastar. Mas Kyle cuspiu a água e pestanejou, soltando um gemido. O que aconteceu? Para onde é que ela foi? Começou a agitar-se, tentando olhar em redor. O chão está a ceder. Ao som da voz dele, crispei os dedos na borda da cama e fui dominada por uma onda de pânico. A perna doía-me? Conseguiria sair dali a coxear? Devagar, talvez? Está tudo bem, murmurou alguém. Não, alguém especial. Iria sempre reconhecer aquela voz. Jared avançou para se colocar entre a cama de Kyle e a minha, de costas voltadas para mim e os olhos fixos no homem zarrão. Este rolava a cabeça para trás e para a frente, continuando a gemer. Estás em segurança, disse Jared em voz baixa. Não olhou para mim. Não tenhas medo. Melanie queria tocar-lhe. A mão dele estava próxima da minha, pousada junto da minha cama. Por favor, não, pedi-lhe. A cara já me dói bastante, assim como está. Ele não te vai bater. Isso é o que pensas. Não estou disposta a arriscar. Melanie suspirou. Tinha o desejo ardente de se aproximar. Não teria sido tão difícil aguentá-la se eu não o desejasse também. Dá-lhe tempo, supliquei. Deixa-o habituar-se a nós. Espera até ele realmente acreditar. Ela voltou a suspirar. Ah, com os diabos, grunhiu Kyle. Ao som da sua voz, o meu olhar agitou-se na direção dele. Vi-lhe apenas os olhos brilhantes, fixos sobre mim, por cima do cotovelo de Jared. Aquilo não caiu, resmungou.